E assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado. E assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças. Deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o chiado carregado de mil tranças. Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças. Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Foram fases que passaram por aqui, grandes momentos, grandes tesouros portugueses. Já sabe que os seus pedidos podem fazer muito bem parte da seleção deste programa. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre ao seu dispor. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Deixe que esse coração palpite e deixe que essa lágrima de emoção por ouvir um fado especial para si surge ao canto do olho. Não é vergonha, não é medo. É a alma portuguesa que está aqui para si. Vou-me despedindo, deixando com Clara Dalpia, Dalpias, Minha Luz. Depois terminamos com o fado Leio em Teus Olhos. Dois grandes fados para terminar este Diga Lá, Senhor Fado. Assim eu me despeço, desejando-lhe uma tarde muito feliz, um dia repleto de bons momentos e muito boas energias. Fique bem, aproveite a programação ao máximo, que é toda ela feita a pensar em si. Termina assim mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. E o milagre da luz presença, embora cruz. Quando o peito ainda amou, a presença, embora cruz, poente a como que finda. Adeus é só o que baixou, poente a como que finda. Adeus é só o que baixou, mas saudade é luz ainda na alma de quem ficou. Mas saudade é luz ainda na alma de quem ficou. Nosso amor está cansado. Leio em teus olhos recordações do passado. Leio em teus olhos que já não sou nesta hora o que foi para ti outra hora. Leio em teus olhos o amor de alguém. É inconstante logo que ele vem. Vai no instante vê lá se o teu não está já muito diferente. Continua igual ao meu, como era antigamente. Leio está cansado. Leio em teus olhos recordações do passado. Leio em teus olhos que já não sou nesta hora o que foi para ti outra hora. Leio em teus olhos. Leio em teus olhos já não sou nesta hora o que fui para ti